Você não sabe de nada do que eu sinto. Não falei só a verdade, às vezes minto. Você foi se iludindo, caindo e eu fingindo. Você pensou que me tinha nas mãos e que era a única opção. E pintou a bandeira no solo do meu coração. E que era pra sempre a senhora do meu destino. Engraçado, esse sorriso sem graça não disfarça o medo que tem de me perder. O medo que tem de me perder. Sem graça, não disfarça o medo que tem de me perder. O medo que tem de me perder. Se pra você acabou, minha vida continuou. Nada mudou, nada mudou. Em torno de você. Se pra você acabou, minha vida continuou. Nada mudou, nada mudou. Então procure entender. Vai ter que aprender que o mundo não gira em torno de você. Se pra você Linda essa.